Então Deus levantou um homem chamado Zorobabel e disse: Zorobabel, você vai conduzir o meu povo do exílio de volta para Jerusalém. O que significa o exílio? Nós já vimos. É o cativeiro, é o sistema, é a opressão. É nós caminharmos e nunca alcançarmos nada, nunca prosperarmos, nunca sermos vitoriosos nas áreas mais simples da vida. E às vezes a gente acredita, muitas vezes, nas nossas próprias orações ou declarações religiosas, não, em nome de Jesus vai dar certo. Não dá certo coisa nenhuma, não está dando há tantos anos. Oramos, oramos, oramos e não vemos resultado. Será que tem que ser como a história? Será que Mateus tem que virar para mim? Meu pai, uma semana já que eu não almoço, pai, dá-me o almoço, meu pai. Nós precisamos entender o que é que eu preciso fazer, o que é que precisamos fazer, Senhor, para vivermos uma dimensão de acordo com a Tua palavra. Porque senão, os povos que não têm Jesus vão olhar para nós e falar assim: não, isso é mais uma religião, porque eu também tenho minha religião, você também está na mesma situação que eu estou, você também. Não, eu não vejo nada acontecendo na sua vida. Como é que nós vamos anunciar uma palavra de vitória, boas novas, se o que temos para anunciar com a nossa própria vida é igual ao que todos aí fora estão vivendo? Estamos cativos na Babilônia, estamos cativos no sistema, estamos cativos nos problemas, estamos cativos, cativos, cativos. E às vezes deu a hora do culto, a gente vem para o culto e cultua. E a gente volta para casa e continua cativo. Mas Deus, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram colocados na fornalha. E o Senhor estava dentro daquela fornalha. E aonde o Senhor está, o fogo não queima. Mas as cordas foram arrebentadas. O testemunho foi dado. Senhor, isso tem que acontecer comigo. Se eu entro na tua presença, eu entro no meio do fogo. Se eu entro no fogo, eu não sou consumido. O pecado é consumido. As cordas são consumidas. Os soldados são consumidos. Mas se o Senhor está num lugar, o teu fogo está naquele lugar. E se eu estou nesse lugar, eu não sou consumido. Eu sou muito pelo contrário, visitado pela tua presença e deixo um testemunho que todos ficam impressionados. É o mover de Deus, é o poder de Deus na vida dele, na vida dela. Agora, por que que isso não está acontecendo conosco? Por que que a gente vem, cultua, canta o Senhor, adora o Senhor, ensaia as músicas, canta as músicas, levanta as mãos, ora, vem para os cultos e nós não estamos vendo isso acontecer? O Senhor disse a Zorobabel: você vai subir com o povo de volta para Jerusalém, saia do cativeiro, decida sair do cativeiro. Senhor, eu estou vivendo um cativeiro, eu estou vivendo nesse sistema, eu estou preso por esse sistema, estou preso nessa vida, estou angustiado. Senhor, eu não enxergo isso, pois eu estou entendendo agora, eu estou preso e quero sair. Para onde? Só há um caminho, de volta a Jerusalém. Talvez não seja tão fácil você identificar que você está cativo da Babilônia. Não, mas eu não estou entendendo como assim, minha vida já está estabilizada, já está tudo caminhando bem, de vez em quando tem umas lutas, de vez em quando tem umas coisas, mas tá, eu estou ou não estou no cativeiro? Estou ou não estou no exílio? Olhar para o outro lado é mais fácil. Onde nós temos que estar? Em Jerusalém. O que é Jerusalém? Lugar da adoração. Será que a minha vida está sendo uma vida de quem adora ao Senhor em todo o tempo? Passa o dia, levanta, passa o dia, no meio das lutas, no meio dos problemas, adora, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém, amém, o Senhor está no controle, glória a Deus, glória a Deus. Será que eu estou vivendo assim? Será que eu estou tendo meu tempo pessoal com Deus, quebrantado, orando ao Senhor? Ou será que eu gasto mais tempo na TV? Ou será que eu gasto mais tempo com o trabalho? Porque pronto, aí já ficou fácil, já identifiquei o cativeiro. Eu estou cativo da TV, eu estou cativo do trabalho, eu estou cativo do dinheiro, eu estou cativo de ter comprado e que adquirir. Aí o Senhor nos diz: filho, você vai sair do cativeiro, é para sair do exílio. Eu estou movendo a minha palavra para que você, meu povo, saia do cativeiro. Para onde, Senhor? Para Jerusalém, filho. Você não precisa nem identificar, você não precisa nem ter estratégias, você não precisa nem ter tantas fórmulas para você sair do cativeiro. Você só precisa uma coisa: vá para Jerusalém. O que é ir para Jerusalém, Senhor? Dobra o teu joelho, gasta um tempo trancado no teu quarto, talvez lá na praça, talvez no carro, talvez em pé no ônibus. Senhor, eu estou aqui para te adorar, para bendizer o teu nome. Abra a tua boca e glorifica o Senhor. Abra a tua boca e louva o Senhor. Gasta um tempo com o Senhor louvando, adorando, sozinho, em casa. Tenha tempo com o Senhor assim. Deixa Ele te visitar, seja um adorador. Você estará em Jerusalém.